No decorrer da vida, alguns cachorros podem apresentar problemas de comportamento. Às vezes, esses comportamentos são até naturais, mas impedem que o animal viva em harmonia com o dono. Agressão, morder objetos, roer móveis, correr atrás dos carros, comer fezes, cavar excessivamente e puxar a guia. São alguns exemplos de comportamentos indesejados. Quando isso acontece, a solução é o adestramento. O adestramento é realizado por um profissional especializado, normalmente um zootecnista. As sessões acontecem na própria residência e custam em torno de R$ 500 mensais. A duração varia de acordo com o animal. Nesse vídeo você confere a sessão de um cachorro com problemas de socialização.